ensinador, tá certo? Pegaram o salário, alguém novo não entendeu o que eu falei? Todo mundo pegou. Você usa uma pessoa que tem um pouco mais de resultado, que ela vai saber conduzir isso. É muito normal a gente ter assim, logo de começo, por exemplo, quem acabou de... tem um caso muito clássico aqui, Marcelo. Marcelo investiu nos produtos. Mas nessa que o Marcelo investiu, a irmã pegou carona, a filha pegou carona, uma amiga pegou carona, o cunhado pegou carona. Então já foi uma supervisão com 4 pessoas. Tá certo? A gente vai mostrar aqui como é que vira o supervisor. São 4.000 pontos, praticamente todo mundo que está aqui já supervisou, né? Talvez uma pessoa ou outra ainda não. Tal, mas 4.000 pontos. E essa linha foi uma pessoa entrou com 1.000, outra com 1.000, outra com 1.000. Então que era 4, 5, 6, 7.000 pontos. Quantos pontos esse cara precisa fazer para ganhar o cruzeiro da Herbalife? 15. Já tem 7, tá na mão. Tá na mão. Entendeu o que tá no papo? Ah, mas vou levar a minha esposa e não quero pagar para minha esposa aí, quero que a Herbalife pague. 25, trabalhar um pouco mais. Eu sei que ele não entrou aqui para ganhar pouco, entrou para ganhar dinheiro, vai fazer mais de 25, eu tenho certeza absoluta. Entendeu? Então é uma forma da gente acelerar isso daí, e por isso a Herbalife tem tantas promoções, tá certo? Agora, isso não seria possível, por exemplo, o Marcelo acabou de chegar, estava aprendendo a fazer o negócio da Herbalife, isso não seria possível se ele estivesse nessa história sozinho. Ele usou a Lívia, por exemplo, que era patrocinadora, e a Lívia ajudou com essa questão da filha e do cunhado e da amiga, e a linha foi fechada e a turma está começando a aprender a trabalhar e ter cliente, etc. e tal. Verdade ou não? É isso daí. Então essa foto, ela marca muito isso pra gente, porque a gente não tinha experiência nenhuma de Herbalife. Natália usava os produtos há 9 anos, eu tinha começado a usar os produtos também fazia pouquíssimos meses, tempo para nada, que os nossos patrocinadores falaram, ó, vem, que vai dar certo. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu vou mostrar para vocês como você constrói o seu negócio. Mas naquele momento que eles mostraram o plano, eu só consegui perceber que eu ia fazer parte do negócio deles. E por isso que eles iam me ajudar. Essa segurança me ajudou a entrar, a levar o negócio sério, entendeu? Tá certo? Como eles iam ganhar royalties com base no meu sucesso, eu falei, ah, esses caras vão ajudar a gente, eu tenho certeza. Eles não vão deixar a gente na mão, porque senão eles vão ganhar nada. Entendeu? Aí não vale a pena, quando não ganhar nada, você vai ter esforço de apresentar pro cara para quê? Tá certo? Não faz muito sentido, verdade ou não. Né? Então, pode passar aí. Então, eu queria deixar essa mensagem. Valorize o seu patrocinador, ele é o cara que tem, depois do seu pai, da sua mãe, é o cara que tem todo o interesse em ver você ficando rico. Todo. Eu vou dar uma noção muito clara da onde isso pode chegar. Tá certo? Quem tirou o supervisor, é claro. Mas avança aí, eu vou falar mais sobre o supervisor. Já tava aí, pula aí. E a gente comprou os produtos. E, gente, às vezes dá uma sensação muito louca. Chega aquelas caixas lá, a gente fica bem pirado. Mas a gente tem que entender que é dinheiro isso dali. Isso vale muito. Tem que cuidar bem dos nossos produtos. Eu lembro da história do Jax aqui, quem tá um pouquinho mais de tempo com a gente. Ele já passou por alguns workshops com o Jax, que ele conta a história que no passado, o pote de shakes da Herbalife, por exemplo, é aquele papelão grosso, aquele papelão duro, né? O pote das fibras também. E ele guardava os produtos na garagem que era subterrânea da casa dos pais. Teve uma vez que choveu muito, deu enchente, e o papelão, né, meu amigo, ele absorve a água. E as fibras com água faz o quê? E ele perdeu 4.000 pontos de estoque da supervisão dele, teve que recomeçar. Ah, Natália, recentemente teve uma obra aí e Natália mudou os produtos de lugar, que senão tinha perdido alguns 1.000 pontos também. Isso aconteceu agora, 2 dias atrás. Que sorte. Então cuida bem do seu estoque, porque ele é teu ativo, tá? Você olha para aquilo ali, dobra o valor dele, para caramba, eu tenho que levar esse produto no mercado que aquilo que eu investi dobra, tá bom? Então, aprenda, né, a se sentir confortável com todas as caixas de produto. Eu já vi muitas é um exagero, eu já vi algumas pessoas saírem do negócio da Herbalife. Sair. A maioria delas é problema no estoque, a grande maioria. E o problema do estoque, a origem está na má administração financeira. Não vou dar treinamento de administração financeira, mas isso é muito importante. Eu já vi pessoas saírem porque não fizeram investimento adequado para montar o espaço, e são cabeça duras, não quiseram fazer. E a outra situação é, elas até têm um estoque bacana, começa a vender e começa a comprar coisas, ir para o shopping, fazer qualquer coisa maluca. e não recompram o estoque. Tá? Dinheiro do estoque é sagrado. Sagrado, sagrado, sagrado. Vendeu R$1.000, R$500 é o custo do produto, recompra imediatamente. Se você fizer isso, gente, na fome a gente não faz. Qualquer coisa a gente come, toma o cheio. Tá certo? Mas fome a gente não para, é verdade. Olha, tô apertado, ferrado, lascado. Nós começamos um negócio com mais de 50 mil em dívidas e no último mês a gente roubou mais de R$30.000. Então acredita que tem alguém aqui com devendo mais de 50? Pensa, não precisa nem levantar a mão, não. Tá bom? A gente não entrou tranquilo, confortável, não foi fácil. Não foi fácil. Mas a gente entrou desde o começo com uma visão de longo prazo, tá certo? Muito dedicado a aprender a atender cliente, porque a gente sabia que atendimento a cliente ia dar pra gente a bagagem para se manter vivo no negócio. Mas o foco na construção de uma carreira mesmo, construção de royalties e crescendo, né, ajudando pessoas e formar uma equipe de sucesso, tá bom? Então valorize muito isso, ficar vivo com vendas e foco no plano de marketing para construir sua riqueza, beleza? Agora, você tem que ficar vivo com vendas, tem que cuidar do seu estoque, não pode jogar estoque fora, não pode jogar isso pelo ralo, tá certo? Vendeu, recompra, vendeu, recompra, vendeu, recompra. No nosso grupo, a gente tem um combinado, não é uma obrigação, porque a gente não manda em ninguém esse negócio próprio. Tirando os casos onde a pessoa acabou, por exemplo, no seu caso, Marcelo, você acabou de investir. Beleza, nós vamos esperar um tempinho. Mas a hora que a coisa começa a girar, toda sexta-feira tem que entrar ponto de volume seu. Faz parte de uma boa administração de estoque e de finanças. Tudo que a gente vende na semana, sexta-feira a gente recompra. Tudo que a gente vende na semana, sexta-feira a gente recompra. Eu estou com pessoas em espaço de vida saudável que há 2 meses não aparece um ponto lá. Isso é incabível. Como é que pode? Não vai ninguém? Então por que não tem espaço? Inclusive, não sei. É uma questão que a gente tem que tenta entender, mas é difícil entender. Tá, entendi? Entendem a importância disso, pessoal? Vou mostrar como fica rico, mas é plano para 5 anos. Uma das coisas que quem faz treinamento sempre comigo, é a coisa que eu mais falo. Veio para ficar? Você veio para ficar? Sim. Você veio para ficar? Sim. Você veio para ficar? Sim. Você veio para ficar? Sim. Vocês vieram para ficar? Sim. Ah, vem dar uma melhorada agora. Vocês realmente vieram para ficar? Sim. Porque também quem veio para ficar 3, 6 meses, 1 ano, o plano de marketing não interessa muito. Você não vai construir, não vai nem dar tempo, você vai embora daqui a pouco. Tá certo? O negócio aqui é para 10 anos, 20 anos e para as nossas futuras gerações. Então, avança aí para a gente entrar no tema. Olha lá, animadaço para o primeiro retiro dos focados. Eu com a visão. Natália. Visão da riqueza. Tentando dizer que era bom. Olha a diferença da roupa do retiro, hein? Não, olha. Aê! Aê! Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Tem salvação, gente. Tem salvação. Ô, gente, Lívia, eu tinha acabado de conversar com a coordenadora para fechar o projeto da MBA. Foi o dia inteiro aquela FGV e saí correndo para ali, ó. Por isso que eu tava sendo animado, morto. Tava morto, velho. Até esqueci. Eu tenho alguns. Último retiro eu fiz isso. O penúltimo eu mostrei isso também. Que é a foto do antes e depois do cara que teve 9 overdoses. Que tem lá na reportagem do Globo.com de algum tempinho atrás, de 9 overdoses a milionário do suco. Quem lembra disso aí, levanta a mão. Quem tava nos últimos aí comigo aí, viu isso daí, tá certo? E aí, naquelas vezes eu até brinquei, né? E aí, você já tem sua foto de antes e depois? E todo mundo tem, eu tenho, de produto. Eu falei, não, mas tô falando de negócio. Aqui é uma apresentação, aqui é um treinamento de negócio. Você já tem sua foto de antes e depois do negócio? Eu posso dizer que eu tenho a minha foto de antes e depois do negócio, então. Melhorou? Fica do lado, fica do lado. Fica do lado, fica do lado, ali, ó. Ah, não, tirou a cara. Tirar só a cara dele. Queria tirar só a cara dele. Tô sem? O quê? Tô sem microfone? Não sei. Desliga ele. Oi, Alexandre. Tá bom, falo alto, não tem problema. Vamos lá, vamos sim, tem muito assunto. Tá ligado. Avança um. Oi, avança um aí. Entendeu? Ia tirar só da cara dele, gente. Avança. Opa, treinamento, avança. Vamos voltar pro. Vambora, avança mais um, please. Please, avança, gente. Foca aí, meu Deus do céu. Avança mais um. Bacana. Avança mais um. Computador congelado. Beleza, então a gente vai. Tem áudio aí ou não? Tá bom, não tem problema não. Acho que tem legenda. É, vamos dar um play aí pra galera dar uma concentrada pra informação entrar na cachorra. Dá um play, clica no meio preto aí que vai dar ok. Tem, pode ser seta não. Volta lá, volta lá. Isso. Volta lá. Vem aqui no teu mouse. Dá um clique. Tem legendas. Calma aí. Embaixo do computador. Veja se consegue achar algumas formas de multiplicar o seu valor no mercado. Volta aí. A sua renda vai começar a mudar. É porque ele é direcional, Alexandre. Ele é direcional, tem que estar reto. Eu esperava que minha companhia fosse mudar. Eu estava esperando que meu cheque de pagamento fosse mudar. Tá bom. Eu estava esperando que se os preços lá fora fossem mudar. Então, não vai mudar. Vamos lá. Música aí, mulheres, vamos lá. A gente. Play. Volta aí, volta aí. Mas. Peraí, de você. Esse movimento pessoal. Bota aí. Elas passam tempo demais em coisas que não importam e tempo de menos nas coisas que importam. Portanto, nós ensinamos o seguinte para nossos filhos também: não passe tempo demais nas pequenas coisas. Nós também ensinamos: não gaste dinheiro demais nas pequenas coisas. Por que um monte de pessoas não se dá bem? Elas simplesmente se preocupam demais com as pequenas coisas. Elas passam tempo demais em coisas que não importam e tempo de menos nas coisas que importam. Portanto, nós ensinamos o seguinte para nossos filhos também: não passe tempo demais nas pequenas coisas. Nós também ensinamos: não gaste dinheiro demais nas pequenas coisas. Se essas proporções estiverem erradas desde o começo, com certeza pode ser um desastre. Nos últimos 10 anos, se um homem comprou 2.000 rosquinhas e 2 livros, seria fácil determinar porque a vida dele não está indo bem. Eu gosto de rosquinhas e de livros, mas 2.000 rosquinhas e 2 livros formam uma proporção ruim. Praticamente qualquer pessoa poderia concluir que a vida do cara provavelmente não está indo bem porque ele gasta muito dinheiro em rosquinhas e não o suficiente em livros. Comida demais para o corpo e não o suficiente para a mente. Virando essa proporção, aprendendo quais as pequenas coisas que vão. Foi, tá bom, vamos lá. Vamos lá. É, anota o nome aí: Jim, J-I-M. Jim Rohn. R-O-H-N. Jim Rohn. J-I-M. R-O-N-H. Falei certo? Não, H-N. R-O-H-N. Jim Rohn. Jim Rohn, o maior filósofo de negócios. Oi? Trabalhe mais em você do que no seu negócio. Valeu. Bota o nome aí. Trabalhe mais em você do que no seu negócio. Certo? E não é à toa que a gente tem treinamento. Então tem pessoas que às vezes falam assim pra mim: não vou no treinamento não porque eu tenho um cliente. É justamente porque você tem cliente que você tem que ir no treinamento. Que você vai sair do treinamento mais forte e vai fazer uma melhor venda, uma melhor consultoria. Certo? Primeiro, o treinamento. Eu nunca tive, desde que eu entrei na Herbalife, um cliente, uma apresentação de negócio em dia de treinamento. Nunca tive, porque desde que eu pus o pé aqui dentro, nesses dias as minhas agendas são bloqueadas, então eu nunca agendo. Ah, mas o meu cliente só pode no sábado. Problema dele, ele que está perdendo. Ele vai ter que dar um jeito. Vai ter que ser domingo. Ah, mas ele só pode no horário do treinamento. Problema dele. Porque daqui eu saio mais forte, e se não for ele, vão ser muitos outros. Não preciso dele. Baixa um pouquinho ali, acho que ficou. Que aí começou a chiar também. Né? Para não incomodar a turma. Tá certo isso, pessoal? Então, Jim Rohn, o maior filósofo de negócios da Herbalife, não do mundo. Ele trabalhou muito pré-Herbalife, ele não é vivo mais. Mas a gente vê muitos livros sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças. Muitos autores citando o Jim Rohn como fonte de inspiração, de treinamento e tudo mais, tá certo? Então, o Jim Rohn, para mim, é o cara. Assim, é o cara que eu escuto muito e que me ajuda a pôr no foco todo dia, até porque meus patrocinadores não moram lá em casa. Então, como teu patrocinador não mora na tua casa e não vai ficar te dando orientação e te ajudando a manter o foco todo dia, só com ferramentas desse tipo, e o Jim Rohn ajuda a gente demais. Tá certo? Então, o que o Jim Rohn diz? A grande mensagem daquele vídeo de um minutinho: trabalhe mais em você do que no seu negócio. Para as coisas melhorarem, você tem que melhorar. Então, não tem crise. Na verdade, quem está na Herbalife há algum tempinho, que já está participando do treinamento com a mentalidade ajustada, não viu a crise no Brasil. Nós crescemos absurdamente com a crise. Graças a Deus e o nosso trabalho. Se a gente só rezasse e não trabalhasse, também não ia dar certo. Beleza? Gente, então a gente vai entrar agora na parte prática mesmo. Essa aqui é a nossa escada, tá certo? Essa é a escada tradicional. Quando você entrar lá, se botar no Google plano de marcha da Herbalife, essa escada que vem. Mas eu vou mostrar para vocês como eu vejo essa escada. Mas antes de eu mostrar como eu vejo essa escada e como eu gostaria que vocês também enxergassem ela, a gente vai entender como é que a gente avança pelo menos alguns degraus aí. Tá certo? Então avança mais um para mim, por favor. Como é que a Herbalife faz? Né? Óbvio que essa sala aqui está muito bem resolvida, mas só para a coisa ter começo, meio e fim. Uma pessoa que decide entrar na Herbalife, o primeiro passo dela é adquirir o kit cadastro. O kit tinha essa cara, vinham esses manuais. Quem se cadastrou e ganhou um manual com essa cara? Levanta a mão. Como é que tem gente nova, né? Poucas mãos. E uma turma que cadastrou agora mais recentemente já ganhou um kit de cadastro com essa cara aqui, tá certo? Mas na boa, pessoal, é igual. Mudou a capa, mas tá tudo lá. Tá bom? Então isso é muito importante. Por que que eu pus o kit aqui? Mas você vou ter que cadastrar de novo? Não, é só para você valorizar o material que está lá dentro, que ele é muito importante. Avança mais um aí. Esse é o nosso kit de desconto, tá certo? Seja um cliente que queira usar os produtos com desconto, ou a gente que vai entrar para o negócio que ligar a grana, tem que ter o kit. É o primeiro passo. Avança agora. Nesse kit, vem material de vendas, vem fotos, vem um monte de coisa. Mas tem um material que eu gostaria de chamar a atenção. Bota um aí, se avançou. Que é o nosso, para o kit antigo, caderno 4, que é o plano de vendas e marketing norma de conduta, tá certo? E para o kit novo chama caderno 2. É o plano de vendas e marketing, a Herbalife, né, reformulou isso daí, mas tá a mesma coisa. Mudou a capa, ficou mais moderno, tá bom? Então, pessoal, lá tá o plano. Tá o plano. E às vezes a gente fica com dúvida demais. Como é que eu faço para virar supervisor? O fulano de tal não virou supervisor? Nossa, eu prometi para ele que ia acontecer. E às vezes faltou ponto no volume pessoal, no acumulado, faltou algum detalhe lá, isso não aconteceu, tá certo? Então, tem gente que fala assim também: gente, mas eu não consigo duplicar, eu não consigo expandir. Primeira coisa, você mostra o plano? Não. Ah, então não vai entrar mesmo. Mas não, eu mostro. Tá, mas você passa segurança? Você sabe por onde você está indo? Porque hoje, as pessoas estão escolhendo com quem elas vão entrar na Herbalife. Nós temos pessoas visitando o espaço e talvez tenha ido lá no seu só para dar uma sondada. Só que elas não estão contando para a gente, não vem na testa. Elas estão escolhendo, elas já sabem que dá certo, elas estão vendo artistas globais usarem a Herbalife, né? A Herbalife agora com a NutriSup Creme Verde. Mandou para um monte de gente aí, formador de opinião, blogueiros, etc. e tal, produto. Para quê? Para que eles façam as propagandas, tá certo? A Herbalife se fortalece, fica mais conhecida e talvez a sua quebre. Porque não quer dizer que a Herbalife crescer, você está crescendo. O seu negócio está crescendo. Não quer dizer. Por quê? Você pode não estar fazendo nada, você pode estar recebendo clientes lá doido por uma oportunidade de negócio, mas você não tem a menor ideia de como a pessoa começa. Você nem lembra como você começou, talvez faça tanto tempo. Ou talvez faça pouco, mas você não prestou atenção. Tá certo? Então, o plano de marketing, ele está no papel. Porque aqui vai ser muita informação, não dá para memorizar tudo, verdade ou não. Então eu sou o tipo do cara que lê manual. Conhece alguém que lê manual? Conheço. Eu leio manual. Eu também. Eu sou o cara de ler manual, das coisas, de como é que usa. Mas isso é muito legal, porque desde o começo eu entendi o plano, nunca tive dúvida do plano. Pelo contrário, né? Ajudo muita gente a resolver os caminhos com relação ao plano, tá certo? Então avança um aí. Esse é o material que você tem que depois voltar para casa. Ah, meu kit eu perdi. Naquela época, quando eu me cadastrei, muito comum. Eu me cadastrei como cliente, eu não tinha interesse nenhum naquilo. Meu patrocinador nem me deu o kit. E hoje eu estou na sala. Tem tudo em PDF. Entra no site da Herbalife, loga com seu usuário e senha. Põe lá, até no campo de busca, põe manual, caderno 4, plano de marketing, qualquer nome desse similar. Vai ter o link em PDF lá e você pode ter. Tá certo? E a gente tem que lembrar, né, só para as coisas fazerem sentido. Não vou ficar dando beabá, não. Mas é só para a gente construir a linha de raciocínio. Para crescer no plano de marketing, a gente tem que entender a nossa moeda, que é o ponto de volume. Isso aí é claro para todo mundo, né? Cada produto tem a sua pontuação, e assim a gente ganha cruzeiro, class no plano de carreira, etc. e tal. Avança, Marcão, por favor. Muito bem. E aí, a Herbalife tem exatos 73% do seu faturamento retornado para a gente, nessas quatro formas de ganho. Vamos falar um pouquinho delas. Avança. Primeira delas, o atendimento ao cliente, tá certo? Desconto de até 50%. Então, para você alcançar os 50%, você tem que ser um supervisor da Herbalife. Se é um supervisor da Herbalife, compra com 50% de desconto. Esse é o melhor desconto. Dali para cima, não muda nada. Então, qual é o primeiro nível de desconto? A Herbalife tem o primeiro nível de desconto, 25%. Como que eu mostro isso para o meu cliente? Eu falo, o meu cliente que já está no espaço, que já usa produto, que tem perfil para usar produto em casa, que já é um cliente repetidor, eu explico para ele que existe na Herbalife um plano de descontos, onde a gente pode fazer um cadastro dele online, né? E começar a comprar produtos com até 25% de desconto. E por que que eu falo até 25%? Porque a Herbalife tem esse padrão americano que é tudo muito bonitinho, muito certinho. Se a pessoa comprar um shake, paga R$15,90, se não aumentou por os dias agora, R$15 o frete, R$15 o frete, R$15,90. Não mudou agora, recente, porque a gasolina acabou de aumentar. Talvez possa ter impactado. Não sei. R$15,90 o frete. Se ela comprar dois shakes, sabe quanto é o frete? É o R$15,90. Três shakes, aí aumenta só um pouquinho. A coisa não é proporcional. Então, um produto só, frete alto. Aí não dá 25%, dá uns 20, 19%. Por isso que eu sempre explico para o meu cliente duas coisas muito importantes quando eu cadastro ele. Quer dizer, antes de eu explicar, primeiro eu avalio o perfil. Por exemplo, dois dias atrás, tinha quatro meninas que estão lá junto no meu espaço, eu falei com elas, vocês usam muito o ticket aqui, mas se em algum momento vocês, o ticket não vai dar, vocês querem usar o ticket para outra coisa, começarem a comprar com débito, crédito, boleto, a gente tem esse modelo aqui, vocês vão adquirir esse kit, custa X reais, e a partir disso vocês podem usufruir desses descontos, o desconto de até 25%. Elas responderam assim, não, a gente prefere usar o ticket. Dá para comprar produto e ficar aqui no espaço. Não dá problema. Você acha que eu cadastrei? Não. Não, estou de boa. quem faz o acompanhamento sou eu, não tenho nenhum risco. Agora, é legal já ter conversado com elas, porque se amanhã alguém tentar vender o peixe, aquele amiguinho antiético, compra comigo, eu te cadastro, ela vai lembrar assim, poxa, o Alexandre já me mostrou isso. E o Alexandre é o cara que está me ajudando a perder peso, que faz um acompanhamento diário. Então, talvez agora eu esteja a fim de fazer isso. Vou perguntar para o Alexandre. Porque com a Natália foi assim. A Natália teve a oportunidade até de cadastrar com o amigo Lucas quando ela visitou o espaço dela. Mas quem fazia o acompanhamento da Natália era a Cris. Então, Natália falou, opa, quem está me acompanhando, quem faz o trabalho comigo? Deixa eu voltar lá e perguntar como é que é esse negócio. Então, quem... o consultor é de quem faz o trabalho. Não é de quem faz o cadastro, é de quem faz o trabalho. Tá bom isso, gente? Mensagem importante aí. Então tem, aí eu falo exatamente o seguinte, é porque a gente estava programado para outra sala que tinha a coisa lá, eu fazendo papel, mas eu vou dando as dicas aqui. Eu sempre explico. Olha, você vai ter até 25% de desconto. E o ideal é o seguinte, para você manter mesmo seus 25%, nunca compra um item só. Sempre compra pelo menos dois. Porque um shake paga 15 de frete. Aí um shake sai R$115. Aí dá uns 20% de desconto só, 18. Mas se ela comprar dois shakes, cada shake sai 108, 107, uma coisa assim. Aí dá uns 25% de desconto. Isso é legal porque é muito comum clientes que eu cadastro entrarem no sistema para comprar mais de um produto, nunca um produto só. É sempre um shake no chá. Ela não é para fazer uma compra só de um shake. Ela sempre põe um item a mais para economizar o frete, tá claro? Porque um item ou dois itens, o frete é o mesmo valor. Bacana isso aí? Nota essa dica aí, tá? Eu explico isso, que obviamente não tem exigência de compra, e a pessoa toma a decisão de cadastrar, né? Claro, depois do 25%, qual é o próximo nível? 35%, quando a pessoa tem 500 pontos acumulados no único mês. Isso aí é muito legal, sabe por quê? A gente tem uma ferramenta na Herbalife chamada BizWorks, que a gente vê tudo que o grupo faz. A gente às vezes olha lá e fala, meu Deus do céu, a cliente, uma consultora fez 460 pontos. Como que o supervisor dela, o coach dela, deixou ela fazer só 460? Por 40 pontos a mais, ela fixava 35% de desconto. O pedido dela fica, na verdade, mais barato, porque ela fez 400 pontos a 25, faria 500 pontos a 35% de desconto e paga menos. E, gente, quando a gente passa essa visão para o nosso cliente ou para o nosso novo consultor que a gente quer ajudar, que a gente quer que ele pague menos, a gente ganha a confiança dele e começa a fazer trabalho junto. Tá certo? Tá claro isso daí? Então a gente tem que ficar bem antenado nisso, né? A Herbalife recentemente está com essa promoção do Ative Herbalife de fazer 3 meses de 350 pontos, pelo menos. A gente tem entrado lá e visto gente com 317. Eu fico doido, ligando pros caras todos, falando, meu Deus, cadê essa tal de Aline? Quem que é? Ele é o quê? 335. Meu Deus do céu. Vai lá, é um shake a mais, ela já faz o primeiro mês, tá certo? Então a gente tem que ficar muito antenado nisso. E é por isso que é importante a gente entender o plano, tá certo? Criou uma dúvida muito comum, depois do 35% de desconto, qual é o próximo nível? Quantos mil pontos, calma. Quantos pontos volume eu preciso fazer para que meu pedido saia com 42% de desconto? Mil pontos. Só que mil pontos foi uma grande vantagem da Herbalife, uma estratégia para facilitar a vida de quem está chegando. Isso não existia. Isso é uma das coisas mais novas do plano. Por quê? Porque para você ter 42% de desconto, você tem que ter 2.500 pontos de volume. Essa é a regra básica. 42% de desconto, 2.500 pontos de volume. Só que teus 2.500 pontos de volume tem que ser acumulados em apenas 3 meses. Não pode ser mais. Está em 4 meses, não serve. A Herbalife desconsidera. Deu em 3 meses, pelo menos, a Herbalife considera. Vale. Tá certo? Aí esse ponto vale. Mas tem mais coisa. Se você... Imagina o seguinte... Pensa numa pessoa que você está doida para ela entrar no negócio. Ele entrou. Está dentro. Aí ela faz 500 pontos. Quantos por cento de desconto ela vai ter? 35. Está fixo. Só que ela vai, você vai cuidar dela como cliente. Vai passar um mês, dois meses. No segundo mês, Está dentro daquele período de 3 meses dos 2.500 pontos, sim ou não? Uhum. Tá, tá dentro. Na verdade, ela chama uma prima. Essa prima que é empreendedora. E essa prima resolve comprar os 2.500 pontos para virar PQ. A prima virou PQ, fez 2.500 pontos. E ela, tua cliente, é a patrocinadora dela. Tua cliente patrocinadora vira PQ? Vai ter 42% de desconto? Não. Tem que ter um mínimo de 1.000 pontos de volume pessoal. Ela só tem 500, tem que comprar mais 500, senão não vira. Você só pega esses detalhes lendo o manual. Senão você acha que surgiu 2.500, puf, fixou 42% de desconto. Não fixa. Não fixa. Pegaram um exemplo? Então, como é que eu firo produtor qualificado e passo a ter 42% de desconto? Eu preciso ter 2.500 pontos de volume, pelo menos 1.000 pontos tem que ser comprados no meu ID. Entrou eu e eu convidei o Kleber, meu amigo, para trabalhar comigo. Eu fiz 1.500 pontos no meu cadastro. Kleber vai começar com 1.000. Quantos pontos deu? 1.500. Quem virou PQ? Eu ou o Kleber? Você. Eu convidei o Kleber, eu fiz 1.500 no meu ID, PPV, pontos de volume pessoal. E o Kleber fez 1.000 pontos. A Herbalife interpreta isso como o meu DLV, que é o ponto de volume dos meus downlines. Então o Kleber vai me ajudar com a pontuação dele e agora eu sou um PQ. Período de 3 meses. Fechado isso? É claro? Beleza. Aí você tem 42% de desconto fixo. O outro modelo, que é um modelo muito bacana para quem quer começar, e a Herbalife criou isso para ajudar as pessoas, que é, a pessoa faz 1.000 pontos e garante naquele pedido de 1.000 pontos 42% de desconto. Agora olha que interessante. Imagina que o Kleber, hoje é dia 5 de agosto. Kleber fez 200 pontos. Qual é o desconto do Kleber? Primeiro pedido dele. Só que aí o Kleber começou a consumir o produto e já deu para a avó, para ti, tudo acabou. Kleber entra no site e compra mais 200 pontos. Qual vai ser o desconto do Kleber? 25. Qual o volume total do Kleber? 400. Ô Kleber, tá acabando o mês, fera. Se você comprar pelo menos 100 pontos, você acumula 500. E você vai fixar 35% de desconto. Sensacional. Verdade ou não? Bacana. O Kleber vai topar fazer? Claro que ele vai topar fazer. Tá certo? A gente tá no finalzinho do mês, só acaba dia 31. E esse tipo de sacada a gente tem que ter. A gente tem que conseguir voltar pra casa, olhar o número do nosso time e ajudar os caras a né? Crescer dentro do plano de carreira, aumentar desconto e tudo mais, tá certo? Beleza, Kleber fixou. Se o mês que vem o Kleber não comprar nada, ele perde o desconto de 35? Não. Tá fixo, não perde, tá tudo bom. Beleza, agora imagina que no mês que vem, setembro, o Kleber que agora, né, virou a chave, quer fazer negócio, mas ele quer começar em tempo super parcial, o Kleber vai fazer 1.000 pontos para começar a se desenvolver, ainda está um pouco preocupado. Tem problema em começar com 1.000 pontos? Às vezes não tem o limite no cartão, tá bom, vamos lá. Kleber, começou o mês, vamos fazer seus 1.000 pontos. O Kleber vai fazer 1.000 pontos agora. Ele vai ter quanto de desconto? Mas se o Kleber falar assim, quer saber, Alexandre, eu vou comprar só 500. Aí ele vai ter quanto? Aí ele vende tudo no primeiro coquetel dele. Que a Natália deu um treinamento coquetel. Então, quando a gente compra os produtos, a gente faz o quê? Coquetel. Aí, daqui 10 dias, foi o coquetel dele, os produtos acabaram. Aí, ele vai e compra mais 500 pontos. Na soma, deu quanto? 1.000. Mas o desconto está em quanto? 35. 35. Não virou 42. Não soma 1.500 com 500. 1.000 pontos, a Herbalife não é de 1.000. Ela não sabe que vai entrar 500 depois. Para ter 1.000 pontos, para ter 42, tem que ser um pedido único de 1.000 pontos. E tem gente que dá mole nisso. E deixa de... Pra gente é muito bom, Kleber. Se você fizer 1.000 pontos, ou... imagina o seguinte, eu sou um supervisor do Kleber, é a nossa próxima forma de ganho. Eu ganho... Não é uma hora só pra mim, não. É uma hora e meia. Não, menos isso aí. Tava combinado 1h20. Eu tô dando 1h20 pra você, Maria. Uma salva de palmas. Peguei o quadro, pô, faz 5 minutos. Não, Kleber. Pegou a história? Tem que ter 1.000 pontos lá. Agora, no mês seguinte, o desconto do Kleber volta para quanto? 35. É o único caso que não é fixo. Esquece, ponto direto. Vou dar mais exemplo. O Kleber fez 1.000 pontos, mas não é fixo. no mês seguinte volta para 500, volta para 35, que 35 é fixo, tá certo? Então isso é interessante também, porque a pessoa faz 1.000 pontos esse mês, 1.000 pontos no outro mês. No outro mês quer fazer 500 pontos para fechar o 2.500 do PQ. O 500 aqui é 35. Se não fizer 1.000, não é 42. Então faz 1.000, 1.000, 1.000, que aí vira 42. Tá bom? E aí a gente acumula os 4.000 pontos. No meu caso foi de uma única vez, porque eu não queria perder tempo. Queria garantir logo 50% de desconto. Para que ficar patinando com descontos menores? Não vale a pena. O negócio é pagar a grana, vamos logo. Tá certo? E a gente chegar nesse nível aqui de 50% de desconto. Tá bom? Agora 50% de desconto é assim. Se você entra num acumulado de 3 a 12 meses, tem que ter 2.000 pontos no seu ID. Nós temos várias pessoas, por exemplo, no grupo, clientes e tal, que chamaram o primo, chamaram o tio, e o tio faz negócio. A gente entra lá na ferramenta lá da Herbalife, no BizWorks, o cara está com 6.000 pontos, 7.000 pontos, mas ele é consultor, não virou supervisor. Porque ele não tem 2.000 pontos no ID dele. Se ele fizer 2.000 pontos no ID dele nos 12 meses, aí ele vira supervisor. E por isso também que nós temos alguns clientes que são supervisores. Eles por consomem isso. Produto só para consumo ação. Por isso, você fala no prazo de 2 meses para você fazer a linha, é isso? Por isso que 2 meses pode fazer a linha. Em 2 meses, você não precisa ter os 2.000 PPV. Pode ser com gente entrando com você. Você precisa ter. Obrigatório. É isso daí. É obrigatório. Tá bom? Avança mais. E aí, obviamente, graças a isso, a gente começa a ter o atacado, que depois que você é um supervisor, você já... Por isso que é uma vantagem a mais para ser supervisor. Além de comprar o produto mais barato, a gente também começa a ter os ganhos de atacado, ser elegível aos ganhos, que é quando você cadastrar aquele seu cliente para usar em casa, a sua mãe para usar em casa, né? Ou uma pessoa que de fato queira negócio, ela vai começar com algum desconto inferior, 25, 35, 42, e a Herbalife te paga a comissão. Agora, por exemplo, imagina que você tem 42% de desconto. Aí você cadastra um cara abaixo de você com 1.000 pontos. Maneiro, o ponto vale para você também, não vale? O ponto é seu. Mas você ganha algum dinheiro com isso? 42 é o teu desconto. Entrou um cara abaixo de você com o mesmo desconto que o seu, o que você ganha? Zero. O cara acima que tiver 50% é que vai levar. Então não pode dar mole. Tem que chegar logo nos 50%. Porque qualquer pessoa que você cadastra abaixo de você, ela ganha, você ganha um atacado. E a gente não pode dar mole e perder esse atacado aí. Tá bom? A gente vê muitas pessoas lá. Acabei de falar com a Natália, meu Deus, a menina aqui. 3.996 pontos. 3.000. Gente, compra um sabonete lá. Até calor. Compra um sabonete lá. Fecha isso daí. Porque qualquer pessoa que entra abaixo lá a 42%, ela nem ganha. Ela nem ganha o atacado. Avança 1. E uma vez que a gente, obviamente, tem que é um supervisor e a gente começa a atrair a atenção de pessoas para o negócio e essas pessoas tornam-se supervisoras também, então imagina, você tem aquele primo bacana que vai entrar no negócio junto com você e vai se tornar supervisor. A Herbalife vai te pagar royalties por isso daí, tá certo? Então a Herbalife paga até 5% de royalties em 3 níveis. Bruno. Como assim em 3 níveis? Bruno. Você é o nível 0, você convidou teu primo, nível 1, teu primo convidou o tio, nível 2, teu tio convidou o vizinho, nível 3. Nesses 3 níveis, a Herbalife paga 5%. E é graças a essa matemática certinha da Herbalife, dos 3 níveis e tudo mais, que 73% do faturamento retorna pra gente. Se fosse até o Infine fosse alguma loucura dessa, a conta não ia funcionar. Avançam pra mim aí, vai ter exemplo disso. E olha que legal, quanto que a gente ganha de royalties? A gente ganha de royalties até 5%. Para a gente ganhar 5% de royalties, a gente tem que ter uma produção pessoal. A Herbalife avalia a nossa produção pessoal. Isso é um dos fatores muito fortes pelo qual o nosso negócio não é um esquema piramidal. Que não é só porque a gente tem produto e o produto tem valor no mercado, não. Isso aqui é muito sério. Se não houvesse essa coluna aqui e a Herbalife pagasse os 5% deliberadamente, a gente poderia ser classificado como um esquema de pirâmide. A Herbalife paga para quem produz. Então isso aqui não é uma empresa de... Está cheio lá fora. Vamos recrutar todo mundo. É só botar gente que a gente não precisa nunca mais fazer nada. Não tem nada a ver. Aqui você tem que ter produção pessoal para justificar o ganho de royalties. Está claro isso daí? Então a gente vai falar sobre esse tipo de produção aí. E uma vez que o seu negócio começa a crescer, você vai ter ganhos de bônus, né? Então imagina que um cliente consome 100 pontos. Se esse teu cliente consome 100 pontos, se você tiver uma equipe que atende 200 clientes, 20 mil pontos. 5% disso são 1.000 royalties. A Herbalife te aumenta em 2% de bônus e assim sucessivamente até, avança mais aí, que a gente vai ter, até a gente chegar nesse nível. É aqui a equipe tabuladora que ganha os bônus, quarta forma de ganho da Herbalife. Eu incluí aqui o equipe mundial ativo, porque é o primeiro nível no plano de marketing da Herbalife, quando a pessoa qualifica pela primeira vez a ganhar bônus, tá certo? Né? E a Herbalife considera esse aqui o PIN mais importante, porque é um PIN onde a pessoa é atestada por ter todas as habilidades do negócio. Ela é capaz de ter uma produção pessoal, ou seja, ela atende clientes normalmente. Em algum momento, ela recrutou e teve um volume mais alto, né? Porque pessoas que estão entrando no negócio estão se tornando supervisores, e esses supervisores não só entraram, mas o negócio deles está dando certo. Porque quando você vê royalties, se você vê para a pessoa, esse cara ganha royalties, pô, então esse cara ajuda o time dele. Esse cara ganha muito royalties, então esse cara ajuda muito o time dele. Ele ensinou o time dele. Esse time prosperou, esse time dele está dando certo. Porque o cara que não ganha royalties nenhum, ou ele não tem time. Ele pode ter até as pessoas lá, mas as pessoas não fazem o trabalho. Tá ok, gente? Ficou claro isso aí? Vai passando aqui, a gente já está entrando no plano de marketing nível 2 aqui. A parte um pouco mais avançada, para vocês terem pelo menos essa visão. Vamos sair que vai dar, vamos tentar mostrar os números para as pessoas. Enche a tela, Marcão. Então, como é que você é um get da Herbalife? É mais ou menos isso aqui, ó. Você tem que ter espaços de vida saudável, que a soma da produção desse teu time dê 20 mil pontos. Um get recém-qualificado lá, que um time faz 20 mil pontos, a gente está falando de algo em torno de 5 mil a mais de ganho. Né, com royalties e bônus aí. Imagina que você tem seu espaço, igual a gente vai ter um treinamento à tarde sobre espaço e vida saudável, ensinando a ganhar 7, 8, 9, 10 mil reais com espaço e vida saudável. A grana começa a ficar boa, não fica? Avança aí que dá para melhorar? Um ano e meio, 2 anos de trabalho, quem sabe 5 anos. Então o time continua a prosperar e a hora que a Herbalife computar lá 80 mil pontos, aumentou. Por que que aumentou tanto? Porque os bônus saíram de 2 para 4%. Passa mais um. E a hora que a Herbalife computar 200 mil pontos, enche tudo, a Herbalife passa a pagar 6% e aumentou mais ainda. Agora avança mais um, Marcão. Olha que legal isso daí. A Herbalife chega até 7%. Isso é o plano de marketing nível 3. Geralmente a gente para aqui no 6% e explica o presidente. Até no STS vai passando assim para a pessoa ter uma visão. Mas olha, 6,5, 6,75, 7%. Um cara que é 7% de bônus, é inacreditável. Esse cara faz 50 mil pontos de royalties. Sabe quantos pontos de royalties faz um presidente? Em royalties. Dá 10 mil pontos de royalties. Um presidente são 10 mil pontos de royalties. Um cara que faz 50 mil pontos de royalties, ele é um presidente? 50k. É daí que vem os 15k, 20k, 30k, kkk. Tá certo? É muito bom. Esse cara, ele faz uma produção, não é de um presidente, é de 5. E ele fica inacreditável. Fala quanto que ganha, às vezes alguém se interessa. Alguém tem alguma ideia de quanto ganha um presidente 50k? 1 milhão. Por mês? Por mês, gente. Por mês. Cara. 1 milhão. Todos. Até o calor. Até o calor. Não, e todos os. Alguém se candidata? E é todos os meses. Então fica de pé alguém se candidata. Alguém tem interesse nisso aí? Oba! Ô, gente, é inacreditável. Vamos falar sério. Você conhece alguém que ganha 1 milhão por mês? Não é um artista, um cara de futebol, não. Alguém que você conhece. Você conhece alguém? Nós. Tem gente que até tudo bem. Conhece. Geralmente quem tem mais tempo da Herbalife consegue até da Herbalife. Né? Mas é real. Só que é um plano de longo prazo. Tá claro isso aqui? Super longo prazo. Se você virar presidente, ajudar pessoas, ensinar, treinar esse time e você virar presidente, já dá uma boa renda. 6%. 10 mil pontos. Já dá uma boa renda. Estamos falando em 80 mil reais por mês. É sensacional. Agora, dá para virar 15k, 20k. Né? No Brasil, a gente tem 30k. Não tem 50k ainda. E tem vaga, hein? Estamos formando aqui no Retiro. Vai. Tem vaga. Ah, vamos sair. Só pra vocês terem uma noção, essa aqui é a última a forma de ganho da Herbalife. A Herbalife tem uma quinta forma de ganho, que é o bônus Mark Hughes. A Herbalife pega o 1% do faturamento e distribui para os top produções, né? São presidentes, é óbvio, não é um supervisor, né? São os caras mais produtivos. Legal. E ela reparte numa festa, né? O Oscar da Herbalife. Aê. Bacana, né? Os caras tiveram lá no Oscar uma qualificação super sinistra para poder participar. Vai ser o próximo. Então é sempre em março, né? Para pagar a produção do mês do ano anterior. Isso aqui é o John Tartt, uma lenda viva da Herbalife, já esteve aqui dando treinamento pra gente. E, por exemplo, esses caras top do mundo que ganham, esse John Tartt aqui ganhou 1.100.000. Isso aqui foi 2003, aqui, essa foto que eu achei lá no site. Lá. Ah, porque até 2000, esse data... Podia mostrar. Depois a Herbalife falou, não mostre, porque é absurdo também, né? É, porque é surreal, né? O cara ganha numa noite 1 milhão de dólares, né? Nem reais. E como a gente vai compartilhar isso daqui, gente, é pra vocês verem que isso é real. Tem até o link lá do site, lá, tem um print da minha tela da pesquisa. E olha que legal, a gente está muito perto de um super treinamento, o maior treinamento da Herbalife Corporação, que é a Extravaganza. E foi dentro de um Extravaganza que o John Tartt veio treinar a gente. É nesses treinamentos corporativos de alto nível que a Herbalife pega número 1 do mundo, número 2 do mundo, 3 do mundo, 5 do mundo e traz para o Brasil para treinar a gente. Então a gente já teve realmente treinamentos incríveis com os melhores do mundo e setembro não vai ser diferente. Ou seja, grande mensagem é essa aqui: sacrifique poucos anos da sua vida fazendo o que os outros não estão dispostos a fazer, como está no treinamento do sabadão, né? E desfrute o resto da sua vida como os outros nunca poderão. Mensagem do nosso fundador. Avança 2 slides para mim, Marcão. Não vou dar tempo de dar um vídeo do mar. Tem tempo. Não tem, não. Não, não, ainda tem coisa. Tem muita coisa ainda. Calma aí. O povo tem que ganhar dinheiro aqui, senão a gente não fica feliz. Gente, essa é minha escada do plano de marketing. E eu gostaria que você tomasse posse dela e ela fosse sua também. Tá certo? Então aqui, todos os níveis do plano de marketing. Quando o cara cadastra, ele é um consultor, tem 25, ou seja, só efetuou o cadastro. Se ele acumular 500 pontos em um único mês, tá bom, ele é um consultor sênior, tem 35. Se ele efetuar um único pedido de 1.000, ele é consultor de sucesso, tem 42. Se ele produzir 2.500, pode ser acumulado em 3 meses, ele é produtor qualificado, tem 42. Se ele produzir 4.000 tartaruga, 12 meses, uma pessoa que quer montar um espaço de vida saudável, vira supervisor no máximo 2 meses. E eu aconselho que isso não demore mesmo. Tá certo? Agora, daqui pra cima, depois do supervisor, as pessoas têm muita confusão. Depois disso, você é um supervisor ativo. 3 meses de 2.500 pontos. Tem alguém aqui que é supervisor ativo? Levanta a mão aí. Bem alto. Grande salve de palmas pra essa galera aí, supervisor ativo. Supervisor ativo é o cara que faz 3 meses consecutivos 2.500. A gente tem pessoas da sala, por exemplo, que estão no primeiro mês, fizeram o segundo agora, com o Belize e o Ricardo, né? Que falta mais umzinho para ter esse reconhecimento top aí, né? Mas não vou reconhecer ainda não, falta um, tá bom? Agora, depois dos 3 meses, quando você faz o 4º mês de pelo menos 2.500 pontos de volume de produção, Herbalife você sobe mais um degrau do plano de marketing, você virou uma equipe mundial. E tem mais um reconhecimento. E tem treinamento da Herbalife somente para a equipe mundial. Que supervisor não pode participar. Por que não pode participar? Não está com a cabeça formatada. Então você tem que entender isso até para se preparar. Teve gente que ontem veio falar para mim, poxa, eu queria ir naquele treinamento que você vai. Eu falei, mas você não entra. Mas como assim? Que é isso, gente? Eu falei, não, é porque tem uma qualificação. Não, mas eu sou uma pessoa bacana, eu estudo. Não, é porque a Herbalife entende que com o teu nível de produção, você não está preparado para esse nível de informação. Infelizmente, tem que se programar para poder participar desse tipo de situação. Agora, 4 meses não parou. 6 meses, mais 2 meses de 2.500 pontos, você sobe mais um degrau. Você é supervisor ativo prata. E é reconhecido. E tem treinamento especial. E tem um PIN diferenciado. E 12 meses, 1 ano fazendo isso, a Herbalife atestou que você, um cara que fatura pelo menos 15.000 por mês, 12, 15, por aí, sem recrutar ninguém. Ele é um supervisor ativo. Ele está botando dinheiro no bolso, ele está animado. Tá certo? Ele está atrativo para o negócio. E com 12 meses, ele é um supervisor ativo. Ouro. E tem um reconhecimento super especial. Vocês receberam agora o pin de vocês, né? Muito show. Muito bacana, muito top. Tem mais pessoas, outros supervisores ativos, ouro? Pô, salve de palmas para essa turma aí, já sei, que estava atrás. Mas é aqui. Tá bom? Agora, pessoal, depois do supervisor ativo ouro, geralmente o que acontece? Esse um ano seu focado de produção pessoal, de faturamento alto, você está atrativo para o negócio. É normal que pessoas queiram entrar e é normal que essas pessoas queiram copiar você que dá certo. E você começa a ter royalties e você se torna uma equipe mundial ativo. E o equipe mundial ativo são 500 royalties. Sabe o que é um get? 1000 royalties. É um pouquinho a mais. Então, quando a gente vê que esse cara é equipe mundial ativo, tá pertinho do net. Falta só mais um pouco de foco. Aí é hora, inclusive, de não se achar para não desfocar. Manter o pé no chão, continua com o pé no acelerador de boa, só mantém a rotina de trabalho, porque o caldo precisa engrossar e você vai se tornar uma equipe get. Tá certo? Então, o que é um get? 1000 royalties, ser ativo. Equipe get plus. 2.500 royalties, ser ativo. Milionário, 4.000 pontos de royalties, ser ativo. Presidente, 10.000 pontos de royalties, ser ativo. Para mim, esse é o plano de marketing. A gente tem que entender isso. Aí. E falei muito sobre isso aqui, né, no último retiro aí, que a gente precisa muito forte entender que para crescer, a gente tem que, ó, sair da zona de conforto. Vencer o medo, tá certo? Só pra gente revisar como tem gente nova, eu achei legal por isso daí. Zona de conforto, sai dessa zona de conforto, vence o medo, porque quando você vence o medo, você entra na melhor zona, que é a zona de aprendizagem, tá certo? E que eu mais me dediquei, eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. Eu tenho uns 10 minutinhos, vou conseguir pelo menos passar essa mensagem, foi a tentar entender porque tem pessoas que entram, aprendem, e tem pessoas que entram e não aprendem. Mas elas... Não estou falando de um cara que nem quis se dedicar a um treinamento no sábado, não. Estou falando de gente que está dentro dessa sala, mas que está mais lá fora que aqui, ou está só o corpo aqui. E aí não adianta, quando a gente vai para um treinamento da Herbalife, só vai o corpo, a gente não melhora, não evolui, a informação não entra na cabeça. Tá? E se a formação entrar na cabeça e você demorar a pôr isso em ação, você esquece. Tá certo? Então, tem que ser rápido aqui. A zona de aprendizagem tem tudo a ver com pegar a informação, pôr em ação. Pegar a informação, pôr em ação. Eu nunca vou esquecer. Isso é uma das coisas que me dá muito prazer em participar do retiro. Lá atrás, quando a gente estava começando, foi meu primeiro ou segundo retiro, a Cris deu esse treinamento que a Nath passou hoje de ligar. Qual que é o seu objetivo? Quanto você pode investir para atingir o seu objetivo? De 300 a tantos reais. E foi eu e a Natália, foi lá em Kit, cabia num espacinho, né, um treinamento, e a gente voltando de carro na ponte, um repetindo o script para o outro, treinando. Treinando, treinando, treinando. Eu falei, agora o foco da direção você fala aí. Natália ligou, fechou a venda, sem a pessoa saber o que estava comprando. A pessoa sabia que ela estava comprando resultado, não sabia qual era o produto. Entendeu? Por isso que a gente sabe que funciona. A gente acabou de entrar na Herbalife e fez um cliente assim. E depois, obviamente, ganha confiança e começa a fazer várias. Foi uma indicação. Né? Foi uma indicação. Foi. Indicação do pai da Natália, né? Isso valeu uns 30 shakes de graça aí. Custou caro essa indicação. Custou caro. Tá certo? Mas foi legal, porque, né, você vê, né, uma pessoa fez esse script, a gente saiu, a gente querendo vencer a zona no medo, atravessando a ponte Rio Niterói, repetindo o script, abrindo o caderno, lê de novo, melhor aqui, para não gaguejar, para ter segurança, porque vai ser a Vera já já. E aí, o que a gente faz? Se põe em ação. Aí aprendeu, meu amigo. Aí você com confiança, fez, viu que funciona. Ninguém rouba mais esse conhecimento de você, isso tá aí dentro, tá bom? E aí você começa, obviamente, a se superar e ver o crescimento, isso é incrível. Então avança mais. Conta, né? Que tem familiar que dá um produto de graça, Tem que fazer a troca. Cada indicação você ganha um produto. É, de repente pega o seu familiar, né? A cada indicação você ganha um pote cheio. É, o teu pote. A cada indicação que compra, que compra. A cada indicação que compra. Senão teu avô pega os amigos mortos. Amigo morto. Amigo vivo que vai. Foca aqui que eu tenho 10 minutos. Vamos lá. Primeiro o seguinte, olha que legal. Tem alguém aqui que tem espaço de vida saudável? E quem não tem, quer ter? Tá de pé o treinamento de espaço? Vai ter um super treinamento de espaço de vida saudável à tarde. Super. E vai ter uma sessão, quem são os supervisores ativos à tarde? Que pelo menos... E quem é o supervisor? Ah, vai estar vendo? Uma sessão de ativos. Ah, então, bom. Desculpe. Estava tão habituado que eu já nem lembro. Quem é supervisor? Quem não é, a gente tem computador aqui, tem internet, né? Resolve, né? Gente, vai ter uma sessão estratégica para supervisores. Para alavancar faturamento e venda. E recrutamento. Sessão estratégica para supervisores. Geralmente é só para os supervisores ativos, mas a galera está focada, eles resolveram abrir aqui, é por isso que eu quase promovi errado. Tá bom? E eu sempre gosto de brincar, eu só pus isso na tela pra explicar muito não. É só pra gente falar disso toda hora, isso tem que virar, uma coisa que a gente toda hora fala. E aí, você é SAP? Eu é. E aí, você é SAP? E aí, você é SAP? Não é do né? BI, não. E aí, você é SAP? Né? Tecla SAP, o cara que é supervisor e ativa e constrói pedras. Num outro treinamento a gente vai ter mais informação pra você entender isso. Mas a gente tem que começar a pegar isso. Porque a gente às vezes cria uma gíria, um jargão e pega. E quando pega, entra no sangue mesmo, entra no cérebro e a gente começa a pegar. Então se você não sabe muito bem o que é isso agora, não tem problema não. A gente vai ter muito treinamento para explicar isso daí. Você tem que virar pro cara do seu lado e falar assim: eu sou SAP, você é SAP? Vai lá, treina isso aí. Você é SAP? Eu sou SAP, você é SAP? Eu sou SAP, você é SAP? Eu sou SAP. Não importa se você não é ainda. Você vai ter treinamento e vai virar. Tá bom? Mas começa a pegar. Sapo burro, hein? É, já vou ficar príncipe. Passa aí, vamos lá. Tá focado? Se não focar, vira foda. Pessoal, e olha, pra acessar... Tá muito gelado? Tá muito gelado. Dá uma arrumada aí. Bota no 20. Gente, desenvolvendo habilidades tem a ver com isso aqui, ó. Né? A gente aprendeu isso aqui com o presidente, que às vezes umas pessoas demoram, ou vão mais rápido, porque às vezes elas chegam em determinados, menos 10 ou mais 10, isso é importante. Avança um aí, que eu vou falar sobre essa régua. Como avançar nessa régua, tá? Então, meus últimos 10 minutos aqui, que eu estou doido para ver essa sessão estratégica para supervisor, eu vou falar de como a gente subir na régua. Desenvolvimento pessoal, área de vendas, fala uma área aí. Recrutamento, às vezes você não recruta ninguém porque no teu nível de desenvolvimento, naquela habilidade, você é menos 10. Quando você começar a sair do negativo, você vai comendo. Tipo, rápido, chegou de repente menos 5, por isso que demorou 7 meses. Mas em termos de venda, ele estava lá no mais 8. Vendia horrores desde o começo, aprendeu muito rápido a área de vendas, desenvolveu muito relógio. Verdade ou não? Então a gente também não tem que se culpar, não. Tem que ter. A gente tem que saber ler quem a gente é, quais são as nossas limitações e principalmente quais são as nossas maiores habilidades, nossas fortalezas. E as nossas fortalezas que a gente foca e explora o negócio. Não é ficar tirando consertar o problema, não. Né? A gente foi recomendado um livro muito top, que quem quiser anotar aí. Tem uma turma que chegou agora que tem os livros básicos, começa pelo básico. Mas quem já está na leitura aí, é A Coragem de Ser Imperfeito. Anota o nome. Quer pegar o nome desse livro? Tem. A Coragem de Ser Imperfeito. Vou mostrar a capa aí. Vem. Da Bené, é. Não, tá antes, no caderno, na frente do caderno aí. Quem não leu? Pense em Riqueza. Quem não leu? Os Segredos da Mente Milionária, lê primeiro. Mas depois, olha, a gente tem que ter a coragem de ser imperfeito, porque ninguém é perfeito. O estudo da vergonha vem daqui. Tá certo? Então isso aqui é muito legal. Mesmo não sendo imperfeito, a gente é capaz de virar presidente. Tô te falando, todos os presidentes da Herbalife não tem ninguém perfeito lá, e tem vaga pra gente, e a gente vai chegar. Tá certo? Beleza? Eu quero te preparar pra isso. Então agora a gente vai falar, eu vou dar uma fugida agora da questão técnica. Mostrei pra vocês uma boa visão do plano de marketing, onde a gente pode chegar, alguns exemplos lá de PQ, 35%, 50% e tal. Tá? Mas agora tem um treinamento muito legal, chamado Liderança Tribal. A gente teve algumas pessoas, a Marcela Milionário dando esse treinamento, mas antes dela dar esse treinamento, eu descobri esse livro, isso virou quase uma obsessão, mas uma obsessão positiva. Eu comecei a me debruçar e ler tudo que eu podia ler sobre esse tipo de tema. E isso me ajudou muito, sabe por quê? É muito engraçado, isso acontece muito comigo e com a Natália. A gente, por exemplo, no começo estava com dificuldades de venda. Surgiu um livro... Gente, aqui na frente não. Senão vocês vão atrapalhar aqui, para a galera me ver. A gente estava com muita dificuldade de vendas no começo. Surgiu um livro de vendas que ajudou a gente demais. A gente tinha, que é como, se meu produto é tão bom, porque eu não consigo vender. Esse livro ficou como uma luva e deu um norte para a gente fenomenal. A gente estava no começo com dificuldade de recrutamento. A gente falava, caramba, temos que melhorar nisso. De repente caiu no nosso colo o livro GoPro. E é inacreditável, né, que quem procura acha. Toda hora que tem uma área deficiente, a gente quer melhorar, surge um livro que é para aquilo. E a gente pega o jeito louco, lê logo e bota em prática, e lê de novo e assim vai. Tá certo? E esse livro da liderança tribal, avança aí, ele conta os estágios. Esse livro apareceu num momento para mim muito especial, porque nosso grupo estava crescendo, né, e eu tentava entender por que uma pessoa aprende com tanta facilidade. Por que uma pessoa é tão integrada ao time? E por que outras não? Por que uma pessoa nem dá as caras no treinamento? E porque uma pessoa até vai no treinamento, vai só o corpo, ela tá lá cara feia, emburrada, fechada, não aprendeu nada, não pegou a informação, não valeu para ela, ela só perdeu o tempo. Então eu falei, gente, eu preciso entender esse negócio, né? Antes de trabalhar na siderurgia, inclusive, eu tive 5 anos dando aula. É um tema que eu gosto, que me atrai, fazer as pessoas aprenderem a coisa. Sabe, sempre gostei, eu venho de uma família de muitos professores, de muitas gerações, né, e eu falei, gente, eu preciso entender melhor isso. Não que eu vá corrigir o sujeito, talvez eu nem encontre esse caminho, ele tem que querer para que eu possa ajudar, mas eu preciso entender o perfil, por que, que ele não pega a coisa, por que, que ele não quer, por que ele está travado, né, e esse livro me esclareceu isso, avança aí, eu vou mostrar para vocês. O que, que eu quero mostrar para vocês com isso? Para você tentar identificar em que estágio você está, obviamente, dependendo do estágio que você está, você precisa mudar de estágio e mudar rápido para parar de sofrer e prosperar. E mais do que isso, entender em que estágio as pessoas do seu time estão. Em que estágio os seus familiares estão. Por mais que eu ame muito a minha mãe, ela fala de muito problema e a gente se vê pouco. É o preço a pagar até eu virar presidente. Depois a gente viaja, depois eu faço outras coisas com minha mãe. Se eu levar minha mãe só para viajar, ela não vai falar de problema e vai me dar o conforto. Mas, por enquanto, penso a pagar. Eu entendo o estágio da minha mãe, de amigos. Por que seu amigo, que você acha tão empreendedor, não entra pro negócio? Às vezes ele não está pronto mesmo. O estágio dele emocional não atrapalha. Tá certo? E qual é esse estágio? Estágio 1. O estágio 1, a vida é uma droga. Essa é a mentalidade que cria as gangues. Pessoas que vão trabalhar armadas. Vão armadas com revólver. Você dá bom dia, que bom dia! Não tem isso? Bom dia o quê? Elas estão armadas o tempo inteiro. Você liga para a pessoa, e aí? Conseguiu fazer cliente? Ah, já me ligou de novo. Fiquei querendo saber o que eu estou fazendo. E aí, você está com dificuldade? Você está fazendo os convites? Ah, que convite! Ah, não. Então, um porre. É um porre até para a gente trabalhar com esse tipo de gente. A gente não quer. E é uma pesquisa feita muito séria nos Estados Unidos. Eles representam, não é 2% da população dos Estados Unidos, não, é muito maior, é 2% do ambiente corporativo, de quem trabalha em empresa. É expressivo demais, gente. 2% de quem está trabalhando, que tem chefe, que tem subordinado, tem uma atitude péssima desse tipo aqui. Ela não está preparada para nada, ela não consegue conviver com ninguém. A vida é simplesmente uma droga. Vamos sair. Só vida, muito por aí. Anatomia disso daí, a vida é uma droga, ele é um nômade, ou seja, o grupo está aqui, às vezes ele até está na sala, mas ele está 100% desconectado, totalmente, né? E quem trabalha comigo sabe que eu busco lá fora, geralmente eu não busco lá fora brigando, eu, cara, ó, o que está acontecendo? Você tem que se preparar, você tem que preparar para o trabalho, você tem que preparar para receber a informação, concentrar, entendeu? Decidir que você vai aprender e vai mudar hoje. Você entrar na sala e absorver, senão só vem o corpite também e o resto fica lá fora, tá certo? Né? É muito comum a gente ver essa pessoa chega, senta nas últimas cadeiras, não é o caso das últimas cadeiras aqui, não estou dizendo isso, mas é muito típico, ele senta longe e está super sério, emburrado, braço cruzado, só olha no celular, tá certo? A gente está no STS, o cara não sai do celular, a gente está no retiro, o cara não sai do celular, ele está totalmente desconectado, vendo notícia, reclamando, etc. e tal. Avança um para mim, Marcão. Mas pode melhorar, tá bom? O estágio 2, ele já não acha a vida uma droga. Porque o cara que acha que a vida é uma droga, ele acha que tá tudo tão ruim que ele pode decidir, que ele só não se matou porque ele não tem coragem. É bem nesse nível, o nível é bem baixo. Agora, dá para melhorar. Ele já consegue perceber, ele já não está tão míope assim. Ele consegue perceber que tem pessoas com vidas melhores. Mas a vida dele é uma droga. Só chove no telhado furado dele. Só ele que não consegue fazer cliente. Só os convites dele que não dão certo. Tanto não dão certo que nem convida mais. É óbvio que não dá certo. É óbvio. Tá certo? Ninguém entra no negócio com ele. Ele é o cara mais malo do mundo, reclama de tudo. Né? Quem treina comigo sabe que no espaço é proibido reclamar, falar de política, religião, futebol, qualquer tema polêmico que possa gerar insatisfação ou reclamação. Até para a gente mudar a cultura, a gente tem que mudar. Então, o que o João fala, trabalhe mais em você do que no seu negócio. E para as coisas melhorarem, você precisa melhorar. Tá certo? Então, esse cara, ele já mudou um pouco. Essa é a cultura dominante, né? Ela está no estágio 2. Ela é geralmente aquela pessoa que está com aquela caneca assim, tomando um café no trabalho, que mais passa tempo na copa do escritório mesmo, na mesa dele. Tipo, eu amo sexta-feira, eu amo final de semana. Ele é o cara que está emburrado na segunda, que odeia segunda-feira, odeia. Sexta-feira ele está animado, até fala com as pessoas, até chama a turma do trabalho para comer, mas só na sexta. Nos outros dias ele é uma chatice total, tá certo? Eu me encontrava assim no meu trabalho. Eu gostava do trabalho que eu fazia, mas o ambiente lá estava tão ruim, tão puxado, tão carregado, tão negativo, que eu estava indo para cá. E eu odiava isso. Eu conseguia perceber que eu, uma pessoa animada, feliz, alegre, divertida, que as pessoas gostavam de estar perto de mim, nem eu estava aguentando ficar perto de mim. Nem eu estava gostando mais de mim. Eu falava, meu Deus, preciso mudar isso, está errado. Eu não sou um cara assim. Eu sou muito melhor que isso. E eu não posso continuar assim, eu vou infartar aqui. Eu tive um peripaque mesmo no trabalho, eu estava odiando aquele ambiente, aquelas pessoas. Eu saí de lá, não tenho nenhum amigo lá. Tem um cara ou outro que eu falo, mas isso. Não consegui conectar um clima tão ruim no trabalho. Eu busquei outro negócio por causa desse clima ruim. Aquele clima estava... Você é parte do meio. Aquele clima estava me tornando esse tipo de gente. Aqui. Tá certo? Tem resistência a estar sob gestão. Os caras não conseguem. São passivos, apáticos, julgam tudo. Tudo que você fala, ele julga. Tudo que você orienta, ele não quer. É um problema. Tá certo? Senso de urgência, zero. Atitude de vítima, 100%. Zero senso de urgência, ele é sempre a vítima. É tudo não deu certo para mim, eu que não consigo, só dá certo para fulano, só fulano que se dá bem, e não confiam em ninguém. Tem uma dificuldade de confiar no patrocinador absurdo. O patrocinador está falando, vai por aqui que tu vai dar certo. É por aqui que eu tô indo, se está dando certo para mim, eu tô indo por aqui, porque você não segue. Ele tem essa dificuldade absurda. Tá certo? Estão em todos os níveis da organização e é muito expressivo. No ambiente corporativo americano, representam 25% do ambiente. É massivo no Brasil. O Brasil, país de crise e tudo mais, nesse momento. Momento de crise, a gente vive uma crise política que, obviamente, atingiu muito forte a economia. Aí isso aqui cresce exponencialmente, porque as pessoas ficam negativas e isso cresce demais. Tá certo? Faz sentido? Total, não é verdade? Total sentido, né? O nosso foco, se você olhou aquele plano de marketing e falou assim, caramba, eu posso daqui 10 anos me tornar membro da equipe de presidentes, isso é um fato, é real, se você tomar a decisão hoje e começar a construir, isso vai acontecer, tá certo? Você vai ter que ajudar pessoas a atravessar o rio, esse rio das lamúrias, lamentações, das dúvidas. E o foco da liderança tribal é mudar as pessoas do estágio 2 para o 3. 2 para o 3. Porque o 3, o 2, a vida é uma droga. Na verdade, a vida dela é uma droga. E avança aí, Marcão, que agora começa a ficar bom. O estágio 3 é um estágio muito legal. Né? Então, só para a gente falar um pouquinho. Né? O estágio 2, sabe o que quer? Não consigo. E aí, vamos para o STS? Não vou poder. Vamos no retiro? Mês que vem. Mês que vem eu não falto. Né? STS de novo? Ah, mas é sempre a mesma coisa. Meu patrocinador não me ajuda. Claro, você não empresta, eu não ajudo. Né? É que meus filhos, meu marido, ou seja, em vez do filho ser o grande motivo, é a desculpa. E diz que ama o raio do filho. Você ama seu filho, meu amigo, dá um jeito de você achar seu filho com alguém e constrói logo esse negócio grande. Constrói logo. Nunca seu filho como permitido, não é como foi desculpa, não. Tá certo? Já fui em todas as aulas de certificação. Inclusive, deveria voltar para todos, porque eu olho o teu resultado aí. Tá? Passa aí. Não é nada pessoal, não. Mas é só para você. Tô contando essas histórias aqui. Para você ter sacadas. Sim. De quando lidar com o seu time e falar: caramba, lembrei daquele treinamento lá, o cara é nível 2. Eu comecei a classificar meu time inteiro. Então, uma planilha lá com os nomes e estados. Nomes e estados. Ah, meu jovem. A gente tem uma lista dessa também. Lista marrom, né? Preta não. Avançou? Avançou? Tem um pouco mais de... Né? A Herbalife deveria ter 1.000 produtos. Ah, é? Aí tu tinha que ter 50.000 em capital para ter estoque mobilizado lá, parado lá. Entendeu? Quanto menos produto, menos investimento. Então, às vezes, a gente fica assim: ah, se a Herbalife fizesse agora tal produto X aí, que eu ia dar certo. Ah, meu Deus. Só tem nos Estados Unidos. É, só tem nos Estados Unidos. Mas olha só, ele já é um nômade interior. Ele até topa vir. Ele até circula no nosso meio. Ele até vai a algum STS. Só que o nível de participação dele é ruim. Esse é o típico cara que, quando o cara que mais ganha dinheiro tá dando treinamento no STS ou no Retiro, ele tá lá fora querendo dar treinamento no banheiro. Adora banheiro. Adora banheiro. Ele dá treinamentinho no banheiro. Isso é erva da vida. Tem que matar. Não é pra matar o cara, é ajudar ele a atravessar a ponte, sair do 2 pro 3. Vai lá que eu quero falar do 3. Tô chegando ao fim aqui. Passa aí. Avança aí pra ele passar. Beleza. E o estágio 3 é: eu sou incrível. Tá certo? Eu sou incrível é muito legal. Então, assim, e às vezes, gente, a gente precisa entender que isso vem de berço, sabe? Eu dei muita sorte nesse negócio. Eu dei muita sorte porque, assim, meus pais sempre foram, assim, meus super incentivadores. Minha mãe se diz declaradamente minha fã. Mas é um jeito de mãe, de pai cuidar, de fazer a gente acreditar na gente. Eles sempre incentivaram: meu filho, você pode, você é ótimo, você é isso. Isso é muito legal. Isso dosado, se um cara se achar, né, se achar o melhor e menosprezar as outras pessoas, isso é ultra positivo. Para sair do 2 para o 3, o caminho é ajudar as nossas pessoas a se sentirem importantes, se sentirem valiosas, se sentirem incríveis. Esse é o nome. Então, você é incrível? Sim! Sim! Você tem que se achar incrível. O cara incrível. O cara. Tem que se achar o cara. Se achar o cara com uma dose de humildade, não faz mal a ninguém. Pelo contrário, ajuda a gente a prosperar. Nós precisamos disso, dessa... Eu estou falando de autoestima, de confiança. Tá certo? A gente tem que confiar no nosso taco. Tem que acreditar na gente. Isso é estágio 3. E esse, talvez, desde que eu entrei na Herbalife, ele seja o meu ponto mais forte. Eu preciso dosar para não me achar o top, o tal. Eu preciso dosar. Mas eu sempre me achei, sempre achei. Mas não tem a ver com a Herbalife, tem a ver com tudo na minha vida. Tudo que eu boto a mão para fazer, eu vou dar o meu melhor, vou fazer bem feito. Eu nunca tive problema com o trabalho. Nunca tive. Pouco tempo antes da Herbalife, eu tinha 3 empregos. Né? Eu sustentei a família. Sustentei meu pai e minha mãe quando meu irmão faleceu. Cuidei da casa toda. Trabalhei de domingo a domingo igual um louco. E ainda bem, isso só foi possível, eu só aguentei esse fardo de bom grado, porque lá atrás, meu pai e minha mãe falaram: meu filho, você é ótimo, você é muito inteligente. Eu fui numa moça que viu o futuro e falou que eu vou ter um filho que vai ser rico. E eu acho que vai ser você. Olha, depois que eu li esse livro, eu falei: minha mãe era saca. Mó caô, minha mãe. Mó caô. Eu cansava de perguntar, eu cansava de perguntar pra minha mãe assim: ô mãe, mas quem é essa moça? Ela sabe tudo. Será que se eu vejo tem outros irmãos? Vamos lá nela. Nunca me levou, ou seja, essa mulher não tinha nem existido. Tá bom? Quando eu tinha 15 anos de idade, minha mãe me deu o livro. Os Segredos da Mente Milionária. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15. Minha mãe me deu o livro Segredos da Mente Milionária. E minha mãe, infelizmente, sempre projetou em mim o que ela acha que ela não é boa. Ela sempre teve a visão do que tem que fazer, mas nunca se julgou boa o suficiente para fazer. Uma pena, eu converso sobre isso hoje muito aberto, hoje eu tenho mais clareza sobre isso. E ela simplesmente falou: pô, eu sei que se eu ler esse livro aqui eu vou prosperar, vou dar pro meu filho, que é a minha chance. Entendeu? Ela fez isso, sabe? E se ela não tivesse criado essa mentalidade minha tão forte, tão forte, tão forte, no momento mais difícil da nossa vida, tudo teria desmoronado. Eu segurei a onda da casa toda, porque ninguém conseguia trabalhar com essa pessoa. Então, não é pra que ninguém fica com pena? Porque eu mesmo nunca tive pena de mim, tenho pena zero de mim. Sou o cara que vou pra rua, que faço trabalho, que... E assim, teve um tempo da nossa, um tempo atrás aí, que a gente já tinha feito isso outras vezes, mas a gente tinha feito isso por uma questão mesmo de oportunidade, de arrumar uma sala boa e tudo mais. Mas chegou um momento que a gente decidiu que ia ser isso por um médio, não vou dizer longo prazo, mas pelo menos por médio prazo. Onde eu ia ter meu espaço de vida saudável sozinho, Natália ia ter o espaço dela sozinho. Porque se eu sou bom, eu posso. E se ela é boa, ela pode. Eu conto meu espaço sozinho. Eu conto com ela para convidar para mim, para fazer meu mapa, minha gestão financeira. Eu faço meu negócio e ela faz o dela. E eu não dou pitaco no dela, ela dá no meu. Eu confio demais nela. E ela confia demais em mim. E a gente está dando certo. Isso. E dobrando os nossos resultados. Tá certo? Gente, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Vencer, pessoal. Tá certo? Vencer, pessoal. E vocês têm que entender que a Herbalife, ela é uma empresa que, primeiro, ela te prepara para ser estágio 3. Ela avalia seu volume pessoal. Pessoal. O seu volume pessoal te leva à supervisão. O seu volume pessoal desse ano pode te dar um cruzeiro ou te dar falência. Você que decide. Porque ficar com o aluguelzinho lá produzindo zero, zero, zero, zero, quebrou. Porque tem que pagar o aluguel. Vai quebrar o contrato do aluguel? Tem que pagar a multa? 3 meses de aluguel, pelo menos, sei lá. Entendeu? A Herbalife, ela é uma empresa desse estágio aqui, que à medida que você tem volume pessoal, que você é produtivo, que você é incrível, que você vai para a rua, faz o trabalho, fala com as pessoas e confia, acredita em você e no negócio. E acreditar no negócio é mole. Você olha para o lado, tem um monte de gente no bem, tem que acreditar em você. Isso determina você ser uma pessoa de estágio 3. É isso, é acreditar em você. Você acredita em você? Sim! Primeiro, ela avalia o nosso volume pessoal. Tá certo? Você vai pro treinamento tal, você tem que ter X pontos de volume. Você vai ficar na sala tal, tem treinamento só para presidente, a gente não entra. Então a gente tem que trabalhar mais. E à medida que o tempo passa, você começa a fazer royalties, a Herbalife começa a te avaliar por conta do estágio 4 e 5, que a gente vai avançar para falar. Tá certo, pessoal? Olha, o que acontece no estágio 3 também, que eles são grandes realizadores, isso é muito legal. Mas eles também dão umas reclamadas, porque nem tudo é perfeito. Tipo assim, reclamam que frequentemente tem que fazer todo o trabalho pesado, porque os outros não são competentes. Então quem lê o livro, quem vai estudar a fundo, sabe que para cada estágio tem um nível baixo, médio e alto também. Então se é um cara do estágio 3, mas você está no estágio 3 baixo, cuidado, você ainda pode virar 2, cair logo. Ou o que ele chama de estágio 2 tardio. Você pode estar no 3 tardio, quase nível 4, que é muito legal. Tá certo? Tem que cuidar disso daí, tá bom? Não quer dizer, é aquele papo, por exemplo, que tipo assim, se eu não levar a caixa de som, não tem HOM. Se eu não levar o projetor, se eu não der a palestra, não sai nem a apresentação de negócio. E por isso que, obviamente, à medida que o grupo vai maturando, a gente vai expondo as pessoas a falar, a palestrar, a dar o microfone para elas. À medida que a gente, obviamente, que elas vão maturando, a gente vai ganhando essa confiança. Para que elas se tornem, né, ganhem essa bagagem nesse nível aqui, e a gente, como time, comece a avançar. Tá bom? Essa, gente, é a mentalidade necessária para subir de pino. Eu sou incrível. Fala com o cara do seu lado aí. Nós somos incríveis. Nós somos incríveis. Avança o GKB. Vamos lá, faltam 2 slides pra gente fechar. Tá certo? Olha! Esse é o ponto aí. Olha, gente. Gente, você tem que se achar incrível pra mudar a forma. Faltou alguns gomes. Pra mudar a forma. Você tem que se achar incrível até pra controlar seu peso. Você tem que acreditar em você. Não era isso que você falou? Você falou cedo? Né? Foi top. Como é que é? O médico falou que você tinha o quê? Controlar a mente. Tinha que acreditar em você. Que tinha que acreditar em você. Sabe o que ele queria dizer? Você é incrível. Se você entrar no estágio 3, acreditar em você, ou seja, ter essa confiança pessoal elevada, estágio 3, por isso você eliminou 60 quilos. Puro estágio 3. Puro estágio 3. Beleza? Ô, gente, olha que legal. Ele é conectado. Esse cara é conectado. O que a gente tem que fazer é ajudar as nossas pessoas, o nosso time, a estar muito no estágio 3. a estar bastante lá. Consequentemente, um grupo de pessoas no estágio 3 vai dar uma maturidade para a gente avançar, porque não acabou. Avança mais um que eu estou chegando ao fim, para a gente completar. Que é o estágio 4, onde nós somos incríveis. Onde a gente realmente cresce como time. Isso. Tá certo? Porque você tem que ser incrível para ter volume pessoal alto. E, obviamente, com volume pessoal alto, com vendas altas, pessoas olham para o seu negócio e falam, eu quero ter um negócio desse. Aí você vai ensinar teu time. Você vai ensinar essa pessoa a prosperar. E aí começa a coisa acontecer. Ou seja, onde? Você treina teu time começa a prosperar e o grupo é incrível. Aí você está formando um time. Teu time é incrível. Todo teu time está prosperando. Porque ninguém vira nada na Herbalife sozinho. Você vai sozinho até a equipe mundial. Da equipe mundial para cima é com o time. É pura e simplesmente missão da empresa. Produto, negócio. Ou por melhores produtos para gerenciamento e controle de peso e a melhor oportunidade de negócio. É a nossa missão na veia mesmo. Tá certo? E a nossa missão na veia, a gente é estágio 4. Você tem orgulho? Você tem orgulho? Tem que ter orgulho. O cara pergunta... Diego, é muito comum a gente estar na Herbalife por aí. O que é ser um patrocinador? Você tem orgulho de falar. Você é de qual time? Você tem orgulho de falar. Você tem orgulho. Cara, quando a gente passa assim, as pessoas sabem. Pô, esse cara ali, pela atitude dele, ele é do time X. Elas conhecem. Tá certo? É conectado. O time é amigo. O time se apoia, se ajuda. O time não fica batendo papo de fraqueza, não. Papinho brabo de notícia ruim. Ai, Júlio, tá ruim mesmo de férias, né? Meu amigo, as gangues do estágio 1 também se conectam. O estágio 1 é um perfil de gangue. Eles também se agrupam. Mas se agrupam pra quê? Pra roubar, pra matar, fazer o mal, pra reclamar dentro do nosso negócio. Pra matar o sonho. Pra roubar o sonho do outro. Nível 3 que se conecta é nível 4. Nível 2 que se conecta é nível 1. Tá certo? Nível 3 que se conecta é um monte de gente incrível que acredita no potencial, que juntos cria uma força absurda e forma esse time incrível que tá aqui. E esse time incrível que dá orgulho pra gente. E é aqui que a gente vai crescer. Carregado pelo líder, mas o líder compra a briga, o time compra a briga do líder. O líder carrega esse time, mas o time compra a briga do líder e faz todo mundo avançar. Eles precisam, eles sabem a importância de ter uma liderança, uma liderança forte, porque ninguém quer liderança fraca não. Isso é nível 4, tá certo? O nômade que não quer ter líder, tá lá no 1. Tá certo? O fato, inclusive, de você ser um cara incrível, quer dizer que você também sabe ouvir quem tem mais resultado. Você quer pegar experiência boa. Você não quer ficar dando errado, testando nada, não. Você quer me falar o que já dá certo para eu fazer igual. Isso é postura de pessoas que vão se conectar, que são incríveis, que são nível 4. Tá certo? Representam 22% do ambiente corporativo americano. E passa mais um aí. Beleza? Então essa é a galera que chega no STS cedo, que põe a mão na massa, que não sai da sala, que levanta para bater palma, que faz o negócio acontecer, que liga e fala assim, cara, o que está faltando aí? Como é que eu posso ajudar? Como é que a gente pode fazer esse negócio ainda melhor? Que vem com ideia boa, que vem para agregar, vem para somar o tempo inteiro, ele quer somar. Acabou o evento, ele é o primeiro a fugir, não. Ele fala, cara, e aí, o que a gente tem que arrumar agora? O que a gente faz junto? Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente cresce mais? Como é que a gente faz a nossa, aumentar essa sala, pegar a sala do lado? Não vai ter hotel no Rio de Janeiro que cabe a gente. É isso. O negócio aqui é tão positivo, tão positivo, que não tem conflito, ninguém bate cabeça, o povo se apoia e cresce. Tem harmonia aqui. Isso é saudável. É saudável, mas é saudável em todos os aspectos. Porque todo mundo conhece negócios onde dão dinheiro, que os sócios brigam. Tem vários casos. Né? Perto lá do nosso espaço tem Catarina. Mas não era Catarina, era Fornalha. Fabiola sabe o nome. Tá boa. Né? Ouvi dizer que são irmãos que brigaram e ficou metade Fornalha e metade Catarina. A gente tem isso. Faltou um pouco disso aqui, dessa harmonia aqui. Um negócio próspero que cresceu, um monte de unidade. Aqui. Vamos fechar aí, vamos lá, porque o tempo já explodiu. Mas não queria deixar de dar esse recado para vocês. Tá certo? É uma turminha aí que anda crescendo muito pouco. Muito pouco, não sei porquê. Mas eles levam isso muito forte. esse conceito do estágio. Então. E se a turma da Herbalife do Brasil até entende isso, foi porque eles trouxeram isso muito forte. Eles deram isso presente para todos nós. E por isso, quando a gente fala, a gente sempre mantém os caras aqui. Pra, por mais que eles não saibam, estejam nos Estados Unidos, bem distante da gente. Deus está vendo. A gratidão a esses caras que pelo menos deram essas dicas. Ó, estude isso aqui. Vocês vão pegar o que vocês precisam fazer como time e construir pins e equipes tão incríveis assim. Então, um salve de palmas para esses caras que estão colocando mais do lado do mundo. Avança aí, Marcão, por favor. Né? Olha, gente, como a coisa ficou mais conectada. Tá certo? Bonito, né? Vou mandar para vocês. Avança logo para eu encerrar, porque eu já explodiu o tempo mesmo. Mas a mensagem valeu, não valeu? Show. Valeu? Então tá bom. Gente, o último, que eu vou ser muito breve, porque não adianta a gente falar muito do 5, se nem no 3 direito você está, ou nós estamos. E para chegar no 5, a gente precisa, de fato, criar uma mentalidade de 3, nos conectarmos para formar o estágio 4. E aí, ninguém fica no 5 direto, mas nós vamos ter momentos de 5, que é o que o Mark Hill chama de momento. Anota aí, momento. E eu vou te falar uma coisa. Não sei se você está conectado ou não, mas se conecte. Porque... mês passado, no retiro, eu falei isso. Nós estamos dentro de um super momento. Você não tem noção. É um tsunami. É um tsunami. É uma loucura. Dá vontade de contar, não pode estragar todas as surpresas. Tá inacreditável. A gente vai ter o melhor ano das nossas vidas. Para quem estiver conectado, não é eu e Natália que eu tô falando, né? Bruno e Cristiane. Não é, Morgana e Vanderlei, não. Estou falando para quem tiver conectado. Nós vamos ter o melhor ano. 2017 vai ser uma coisa absurda. Por tudo que está acontecendo, coisas inacreditáveis. Pessoas boas entrando no negócio, trabalhando sério, e mais pessoas boas querendo fazer parte disso daqui. Incrível. Ou seja, esse momento criado gera um pico de estágio 5. Tá certo? Que pura liderança, inspiração e inovação. São ideias boas. Coisas do tipo, o cliente faz a própria sopa. Por inspiração e inovação. A gente, sem fazer pit camp, criando resultados absurdos com promoção de iPhone. Inovação e inspiração. Liderança pura. Tá certo? E a gente tem algumas coisas super interessantes do nosso grupo, que é estudo de caso para o Brasil, para a Herbalife inteira, coisas que nosso time todo aqui faz e que ninguém está fazendo. Nós estamos tendo toda hora picos de estágio 5 e às vezes quem é novinho, até porque é a primeira vez que eu passo aqui também, então às vezes a pessoa nem se deu conta ainda e agora começa a se dar. A gente está com vários momentos, toda hora um estágio 5 acontecendo e a gente vê a produção sustentável, cada vez mais sustentável e crescente. Um negócio sensacional. Mas tem que se conectar. Quando rolou lá a história do iPhone 5, aí foi, rolou lá uma reunião, lá toque de caixa. Teve gente que não foi. Aí eu não foi, não participou, não comprou a ideia. Você foi, não quis prestar atenção, não comprou a ideia. E teve gente que foi, comprou a ideia, arrebentou. Né, dona Jéssica? Teve gente que comprou a ideia, arrebentou. Né? Foi top. Avança aí. Em esporte, gente, pode avançar que eu vou falando. É o cara que ganha a medalha de ouro. Tá certo? Nos negócios, são pessoas... Volta um, que é o Mark Hughes aí. Mark Hughes é um cara típico estágio 5. Liderança pura, inspiração, inovação, uma visão absurda. Né? Tem um filme aí que tá bombando no Netflix, é a história do McDonald's. É top demais. Né? Cara, o cara viu aquilo lá e falou, meu Deus do céu, eu não tenho a menor pena dos irmãos McDonald's, porque os caras ganharam maior grana. E eles não queriam, nem expandir nada. Se o cara não tivesse pegado a mão na massa para expandir, eles nem teriam levado líquido. Quando uma boa era 35 centavos, cada um levou $1 milhão. Tá bom demais. Nossa, que isso, Jonas. Bom demais. Então, inspiração pura, tá certo? Avança aí pra gente fechar. E olha como é que a coisa se conecta. São muitas redes. Sabe redes daquela ali? Todo get é uma tribo. Todo get é uma tribo. Sabe o que a gente faz no retiro? Conecta as tribos. A gente conecta as tribos. A gente não se vê muitos aqui no dia a dia. Tem tribos diferentes que aqui a gente se conecta. E por essa conexão, por isso que a gente não pode deixar as pessoas fora daqui. Eu faço, o Bruninho sabe, o esforço que eu faço, né, para que as pessoas fiquem dentro, né? Diego sabe. É sinistro, cara. Me dou demais por isso aí. Porque eu sei que só aqui dentro a gente vai... Essas pessoas, porque a gente já está fazendo. essas pessoas vão... Eu quero que aconteça para elas também. Que elas usufruam desses nossos estágios nível 5 de evolução, de desempenho, de avanço, tá certo? E que elas prosperem junto com a gente. E se você tiver essa visão clara, aquela parte técnica do plano de marketing vai acontecer. E você vai crescer. E a gente vai ganhar muito dinheiro. Amém. Tá bom? Amém. Beijo.